Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Antena News. O déficit deste ano vai ficar nos 4%. Quem o disse foi o Ministro das Finanças, Vítor Gaspar, no Parlamento. As indemnizações em caso de despedimento podem baixar ainda mais. Em vez dos atuais 20 dias de trabalho por ano, o valor da indemnização vai passar a ser calculado por um período entre 8 a 12 dias por ano. É o quinto dia consecutivo de violência no Egito. Os confrontos entre manifestantes antigoverno e a polícia já fizeram 13 mortos e centenas de feridos. Doente por música. A Antena Web tem uma terapia para si. Todas as terças-feiras, às 10 da noite, Gonçalo Borges leva-o numa viagem de 60 minutos pelo jazz, funk, trip-hop e outros estilos musicais. Terapia, com a apresentação de Gonçalo Borges, às 10 da noite, todas as terças-feiras, na Antena Web. As indemnizações em caso de despedimento podem baixar ainda mais. Na segunda revisão do memorando de entendimento com a Troika, o governo pode baixar as indemnizações de 20 dias por cada ano de trabalho para entre 8 a 12 dias. Um trabalhador que receba 1.000 euros por mês e for despedido ao fim de 5 anos recebe agora 3.300 euros. Se a fórmula de cálculo mudar, só leva para casa 2.000 euros. João Proença, da UGT, diz que se a medida for para a frente, vai constituir uma fraude. A CGTP diz que este é mais um passo para acabar totalmente com as indemnizações, mas a Central Sindical promete dar luta ao governo de Pedro Passos Coelho. A CP não vai pagar os salários de dezembro no dia 23. A transportadora ferroviária já tinha avisado que as condições financeiras da empresa eram más e as greves só geravam mais prejuízo. Mas mesmo assim, os trabalhadores vão manter a paralisação para os dias 23, 24 e 25 de dezembro. Duas das retroescavadoras que estavam encarregadas de remover os destroços da Torre 5 do bairro do Aleixo, no Porto, foram incendiadas. O proprietário dos equipamentos diz tratar-se de vandalismo e fala em prejuízos elevados, até porque do local da obra também tem desaparecido ferro. Os responsáveis da obra dizem que incendiar máquinas não é uma forma de protesto, mas sim vandalismo e uma maneira de acabar com os postos de trabalho dos funcionários da empresa. As máquinas foram incendiadas de madrugada. Ainda esta semana, as operações de remoção dos destroços da Torre 5 do bairro do Aleixo vão continuar e as máquinas serão removidas todas as noites. O nome do cirurgião pediátrico Gentil Martins está a ser usado num falso peditório. O médico já apresentou queixa, mas contra desconhecidos, uma vez que ainda ninguém sabe quem é que anda a passar-se por angariador de fundos para um novo projeto de Gentil Martins. A Polícia Judiciária já deteve o suspeito que na quinta-feira passada agrediu e tentou violar uma taxista de Lagos. A descrição efetuada pela mulher foi determinante para que a PJ conseguisse chegar ao homem, de 27 anos, nas primeiras 24 horas após o crime. As juntas de freguesia de Évora estão de luto pela extinção de 1.800 freguesias. Para protestar, colocaram bandeiras pretas nas portas das juntas de freguesia. O pagamento das reformas, o pagamento de serviços como água, luz e telefone e a manutenção de escolas, postos médicos e infantários poderá ficar em risco. O maior grupo português de hotéis de luxo está em crise e em sério risco de falência. A dívida à banca já chega aos 800 milhões de euros. O grupo Carlos Saraiva vai agora assinar com a banca um contrato de reestruturação da dívida e já fez saber que vai deixar o setor da construção e dedicar-se em exclusivo ao turismo. O déficit vai ficar nos 4%. Abaixo dos 5,9% exigidos pela Troika. O anúncio foi feito hoje pelo Ministro das Finanças, Vítor Gaspar, no Parlamento. O Ministro alerta, no entanto, que tal só foi possível porque os fundos de pensões da banca foram transferidos para o Estado. Este número do déficit vai implicar, desde já, uma retificação no orçamento do Estado para o ano que vem. O ministro da Saúde, Paulo Macedo, anunciou as transferências das especialidades do Curri Cabral para os hospitais de São José e Santa Maria. Além disso, a urgência do Curri Cabral encerra segunda-feira à meia-noite. Cavaco Silva diz que, sem uma estratégia de crescimento económico para Portugal e para a Europa, os sacrifícios pedidos ao nosso país serão insustentáveis. Portugal deve produzir mais e importar menos. E, por isso, Cavaco Silva pede ao Governo uma mudança de estratégia para aumentar o crescimento económico. O Presidente da República Portuguesa acusa os líderes europeus de terem cometido demasiados erros na gestão da crise. As declarações foram feitas numa entrevista a um jornal holandês. As autoridades de saúde francesas pediram a 30 mil mulheres para retirar os implantes mamários que usam e que foram fabricados pela marca PIP. A justiça francesa descobriu que o gel usado na confecção das próteses era de origem industrial e não medicinal. A fábrica já foi encerrada. A Direção-Geral de Saúde portuguesa está a acompanhar o caso e irá emitir um comunicado onde pede o mesmo que as autoridades francesas às mulheres que tenham implantes da marca PIP. É o quinto dia consecutivo de violência no Egito. Os manifestantes continuam em frente à Praça Tahrir, no Cairo, e a polícia já usou granadas de gás lacrimogéneo e bastões para dispersar a multidão. Dos confrontos já resultaram 13 mortos e centenas de feridos. O FMI diz que Portugal tem feito progressos, mas é preciso determinação. No dia em que o Fundo Monetário Internacional aprovou a terceira tranche do empréstimo ao nosso país, esta instituição veio dizer que é preciso capacidade para medidas económicas fortes e um grande controlo orçamental. Ontem, no jogo de encerramento da 13ª jornada do campeonato, o Braga ganhou em Olhão por 4-3, depois de ter estado a perder por 2-0 contra o Olhanense. O Braga mantém-se nos lugares cimeiros da tabela classificativa, em quarto lugar, com 25 pontos, a 8 de Porto e Benfica. O Porto, que joga amanhã com o Passos de Ferreira para a Taça da Liga. O treinador azul e branco, Vítor Pereira, diz que o Passos de Ferreira é uma equipa perigosa a jogar em casa, mas garante que o Porto vai jogar para ganhar. Boa noite, este foi mais um Antena News. Fica agora com Vítor Ferreira e Jukebox.